Procurei lá fora e não te achei. Lá dentro tive a chance de chegar e não cheguei. Fiquei ensaiando horas como eu ia falar, mas demorei demais, tem outro já no meu lugar. Queria pelo menos anotar seu telefone, pra ver se tenho chance de outro dia te encontrar. Quem sabe no barzinho chove eu mamando na pista, a gente se esbarre, dessa vez eu vou chegar. Quando eu subir no camarote vou te procurar, vou olhar naquele cantinho onde ali você estava. E se do camarote ali de cima eu te avistar, vou correndo ao seu encontro e dessa vez vou te pegar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Simão! Queria pelo menos anotar seu telefone, pra ver se tenho chance de outro dia te encontrar. Quem sabe no barzinho chove eu vou mando na pista, a gente se esbarre, dessa vez eu vou chegar. Quando eu subir no camarote vou te procurar, vou olhar naquele cantinho onde ali você estava. E se do camarote ali de cima eu te avistar, vou correndo ao seu encontro e dessa vez vou te pegar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Vou te pegar, vou te beijar, vou fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Fazer bem gostosinho, sei que você vai gostar. Vou te pegar. Indecisão.